Se é fim de tarde, quer Xandão. Rosê, se tá frio, quer edredom. Lazer, pega e me joga no chão. Prazer, cê já me tem em suas mãos. Só dizer, leva tudo que quer de mim. Do jeito que cê pede, bem mais do que a grana e o green. Não tem nada que eu negue, doce. Quanto suco e o gin, você me enlouquece. Mesmo com a festa no fim, você nunca se excede. Confesso, não conheço um jeito igual seu. Com esse gênio só teu, com esse cheiro só seu. Agora que eu sou só seu e você é toda minha. Sem sucesso percebeu e deu valor ao que eu tinha. Hoje é minha dona, te chamo primeira dama. Minha vida era uma zona, era um quarto e uma cama. Hoje tem teto, janela, aviso de quebra, varanda. Contigo não sou mais um, senti a vida desanda. Yeah. Me aperta bem mais que eu aperto. Diz que gosta demais, demais, demais. É, tranquilo é quando eu tô por perto. Inesquecível é como a gente faz, faz. Me aperta bem mais que eu aperto. Diz que gosta demais, demais, demais. É, tranquilo é quando eu tô por perto. Inesquecível é como a gente faz, faz. Aí, pega a ponta aí e acende. Já às 4 da manhã, cheguei agora, vamos em frente. Verdade tá na mente. Esse papo de novela minha pranca, gente. Se fosse mais gente samba, mas o que vale é acordar junto na cama. E é por isso que cê gama. Tô do seu lado, você sabe, não reclama. Preta, se chegar, vai, fica comigo. A gente junto é igual fogo e fumaça. Se chegar pra cá, que eu falo no teu ouvido. Toda vez que você passa o tempo para. Tudo que a gente planeja sai. Se é pra ir junto a gente vai. Não tenho pressa, o que interessa. A gente junto correndo atrás. A gente junto correndo atrás. Inesquecível, ah, inesquecível é como a gente faz, faz. Me aperta bem mais que eu aperto.